que você de mim não saia. Será que é destino? Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Eu juro, eu tentei, amar quem não presta, vicia, eu sei. Eu sou